trevas crescem e o temor também. Socorro espero, ó Deus, de tua mão. Ó, vem fazer comigo a vida. Desaparece o gozo terreal. Mudança vejo em tudo e corrupção. Comigo faz eterna a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei, Consolador, meu.